Alto-falante Eros, quatro corneta Eros, quatro médium Snake, aqui não tem lero lero. Alto-falante da Eros, quatro corneta da Eros, quatro médium Snake, aqui não tem lero lero. ST400 é o Twitter, meu irmão. São quatro baterias nervosas de caminhão. Modo luz, estete, som e sound digital. Parups manda pressão, coisa fora do normal. Fonte JFA, o processado é sinistro. Barramento de bateria, esse Uno tá o bicho. Bota a cara pra tu ver, direto de Betim, com muita disposição. Loja Fatality Sound, faz tremer até o chão. Loja Fatality Sound, faz tremer até o chão. Só acabamento top, com o Cési e o Vitinho. Os cara representa, tá abafa, sou sozinho. DJ Pablo, MGM.